Ou no 759 autorizado, se tiver que estar no metro no pátio 3, chama táxi. Você chamará no Salvador, Sideral 9970, próximo ponto, Esperadão 90, pronto. Sideral, autorizada a linha de decola pista 10, 210 graus, 08. A linha de decola da 10, 9970. Passageiros 2223, autorizado em Vitória da Conquista, nível 180. Decola da pistão no zero, após a decolagem, curva à direita na saída árvore, transição eleva, após sair conforme rota do plano. Transponder 5043, controle 120, décima 8. 180, Conquista, decola no zero, curva à direita, agora eleva, rota do plano. 5043, transponder 1208, saída 2223. Passaria 2223, cortejamento correto, chama pronto na remota. Demorar pronto na remota. 092, Nação Duna, localizador e aproximação. Cheque o trem, chame a tua, 1895, gol 1092. 1892, gol 1092, daqui a pouco. Até. Torre Salvador, bom dia, gol no 092, 2 minutos de inicial. Oh, 092, continua a aproximação, vento 210 graus, 109. Vai continuar, 092. Geral, 1239-1208, com o controle federal, bom dia, decolado, cruza 2000 pés, curvando a esquerda. Geral 9970, controle, está em contato, radar, suba sem restrições. Federal. Sem restrições, federal. No corredor axé, transponder 01146, controle 120, decimal 8. autorizado. 200 graus, 089. Pouso autorizado, Bono. 092. Barra meu Hotel Juliette Serra, cotejamento correto, confirma o POB. Treinamento Pax Torre no 895, ajuste no 095. O que você está achando de decolagem, táxi? Azul 4981 no terço, sem restrições para 2.000 pés ainda na chegada. Vamos encurtar sua trajetória daqui a pouquinho. Afirmativa, para 2.000, quando autorizado, a chegou a dona. Azul 4981. 1759, POB de 157. Positivo. Autorizado táxi até o ponto de espera da pista no 0, via parte 3, parte 1 no Índia. No ponto de espera, chame a torre no 8, decimal 95, ajuste no 0 no 5. Parte 3, parte 1, no ponto de espera 18, 1649. Gol 1649, está pronto para o primeiro estacionamento, está na posição 5. Gol 1649, aguarda para o push. Aguarda. Dois aos 42, direito no 211. 211, ou 109. Confirme quem chamou? Golo 649. Golo 649, eu tenho uma aeronave da companhia no PAT 3, taxiando para o ponto de espera. Após a passagem da mesma, será autorizado. É, muito obrigado. Fala Salvador, muito bom dia, 092 de Francisco. Com no 092, táxi via Alfa, mantém a posição de táxi 6 Juliette, aguardando a liberação do portão 05. Tchau, então, táxi Juliette, agora. Sideral 9970, controle. Na escuta, Sideral. Vamos encurtar? Maravilha. Direto Flock. Muito obrigado, Vano Flock. Índia November Alpha, controle. Muito bom, apenas para cheque rádio, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1, como está ouvindo? Gol 649 está autorizado. Pushback no 05, chama a táxi. Autorizado, chama a táxi no 649. E curva direita para perder altitude. Negativo aqui, está ótimo para gente, obrigado. Salvador, muito bom dia. Gol 959 no ponto de espera pronto. Bom dia, 1759, autorizado a linha de decolar, pista 10, 200 graus, 089. A linha decola, pista 1759. Mike X-Ray Fox, prossiga. Está passando o Mike X-Ray Fox, autorizado a iniciar o rebote? Mike X-Ray Fox está autorizado. Somente fique atento a uma aeronave que está puxando no portão 05, que irá ficar na entrada do PAT 3. Autorizado, Hotel Juliette Serra, linha de decolar, puxa no 7, 200 graus, 089. Azul 4981, inicia o sobrevoo da Bela Bahia de Aratu, está autorizada a aproximação. Tá ok, e tá bonito, hein? Vai reportar estabilizado, Azul 4981. Salvador, bom dia. Está 3830. Formação Golf está na ponte 6. Autorização Recife. 3830, autorizado Recife, nível 330. Decola da pista 10, após a decolagem curva à esquerda na saída Puca, transição Caju. Rota conforme o plano de voo. Transponder 5103, controle 120, décima 8. Autorizado Recife, nível 330. Decola da pista 10, curva esquerda após na saída Puca, transição Caju. 5103 ao transponder e controle 1208, tá 3830. Tá 3830, cotejamento correto, chama pronto para o SPEC acionamento. Reportará, tá 3830. O 1092, próximo da Juliette. 08. 1208, graças a Deus. Expulsão 05. Guedes para 0, 9, 10. Copro, Juliette, este é o controle Salvador, meu cordial. Prossiga no voo visual para a plataforma. Caso deseje mil pés em voo direto, informe livrando a zona de controle. Ok, solicito o meu pé direto, informarei ele lá na zona de controle, até o Juliette Serra, graças. 2, 2, 3. 1, 7, 5, 9, este é o controle Salvador, meu cordial contato, radar estabelecido, pare a curva no rumo de Leda e suba sem restrições, câmbio. No rumo de Leda então, e sobe 360, bom dia. Azul 4981 em contato visual com o cabeceiro 10. Afirma, já vai iniciar a curva para a aproximação final. Ciente, chega o trem, chame a torre 1895, câmbio. CIS 895, Azul 4981, parabéns pela reparação e um bom dia. Boa. Índia, lá 1895, 1.500, Estou em Salvador, é o Azul 4981, passa o marcador externo, visual baixado para lá. 4981, pouso autorizado, pista 10, 200 graus, 08. Pouso autorizado, 10, Azul 4981. Torre Salvador, bom dia, gol 1649.0, pronto. Mantenha após o Embraer na curta. Ali mantenha após o Embraer, 1649. De passarela 2223, comer acesso ao POB, 6 horas e 30 de autonomia, alterna Salvador. D2223, autorizado o táxi, até o ponto de espera da pista no 0, via Pátio 1 no Índia, no ponto de espera chame a torre no 895, ajuste no 0 no 5, então confirma novamente o POB. POB 67, está autorizado via a Índia, no ponto de espera, vou chamar a torre 18, logo 5, passarela. Fala livrada, do direita livre, alfa até corrigir. Chama o solo 1211. 1211. No 649 está livre, 180 com 10. Livre, 649. Azul 4981 no táxi alfa, reportante do táxi de LED. Alfa está reportando do táxi LED, 4981. Voo 2199, este é o controle Salvador, meu cordial. Ajuste agora 1095, desça para 4000 pés em voo direto para Duna, para aproximação ILS 2199. Opa, muito obrigado, Torre Salvador, bom dia, passarela 2223, chega no ponto de espera, pronto. Todo 159, chame Recife, 13325, gol 1759. 13385, 1759, bom trabalho. 13325, grande abraço. Ah, positivo, 25, obrigado. Talvez muito. Azul 4981, Juliette, portão 01. Juliette, portão 01, 4981. Tendo sem restrições, Nadael, Leda, Bidevio, 649. Positivo, estou passando 2000, inicia a curva e pare no rumo de Leda, câmbio. Leda, muito obrigado, 649. Mike X-Ray Fox, após a passagem do Embraer da Azul, está autorizado a prosseguir com reboque até a posição 02 do Pátio 1. Livre decolagem 200 com 10. Livre decolagem 221 99, está passando boi perra. Desça sem restrições para 2000. Sem restrições para 2000, voo 2, 09. Positivo, livrando a zona de controle, frequência livre. Passaredo ao 561208. 1208. Controle Salvador, passarela 2223, decolou da 10. Bom dia. Passarela 2223 é o controle Salvador, meu cordial. Está implantado o radar, Camilo. Salvador, 3304, esse é o controle Salvador. Prazer falar. Algum inconveniente em cortar a trajetória? Bonfi. Autorizado, 6000, ajuste no 05 para o TAM 3304. Para o TAN 3230, está com 131 no abordo, 3:40, alterna Fortaleza. Para o TAN 3230, 131 no abordo, 3:40, Fortaleza. TAN 3830, aguarda para o TAN. Aguarda, 3830. Está autorizado o táxi até o ponto de espera da piscina 0, via Pátio Índia, no ponto de espera torre, 98.95, ajuste no 0, no 6. Autorizado o Pátio Índia, após 2.295, 3.230. 3.325, até a volta, 649. Até. Passaredo 2, 2, 2, 3, controle. Da sua escuta, prossiga. Direto Alepa. Voando Alepa da presente 2, 2, 2, 3. Gol 2199, está agora 22 milhas para a Duna, está autorizado, aproximação e LS. Ok, autorizado, aproximação, gol 1, 2, 2, 1, 9. Espera lá no 04. Três, oito, três, zero. Autorizado a linha de decolagem, 2 no 0 graus, 8 no 0. Autorizado a linha de decolagem, 1 no 0, tá? 3, 8, 3, 0. Foi consciente, bom dia. Graças, bom dia. Centeno 6312, este é o controle Salvador. Ajuste agora o 1096, desça para 4 mil pés. Vou direto Duna para aproximação IADS. Câmbio. Para as aeronaves, na escuta do controle Salvador. Ajuste do altímetro 1096. Câmbio. Passarei do 2223, controle. Na sua escuta. Já foi feita uma coordenação junto ao melhor centro de controle do Nordeste para encurtar a sua trajetória na terminal Salvador. Estamos aguardando apenas ganhar altitude para encurtar. Câmbio. Ciente, obrigado, aí sim. 0,01 no controle 3830, muito bom dia. O 3830, controle meu cordial, está em contato radar. Prossiga como autorizado, também. Direto Aracaju, então, com você? Tá, 3830. Oba! A gente vai fazer uma pequena correção com relação à sua saída, mas para que isso se concretize, nós precisamos da sua quiescência, ou seja, na presente posição, um voo direto para o Rodeo Fox 08. Muito graça, direto para o meu Fox 08. Positivo. Papa Rodeo, Índia Nova Amaralva, controle Salvador. Positivo, retorna pelos corredores e condições visuais. Informa ingressando no corredor Interlagos. Passaredo 2223, autorizado direto conquista. Direto conquista 2223, obrigado, valeu. Voo 2199, intercepta o localizador em aproximação, reduza, cheque o trem e chame a torre 1895, câmbio. 11895, muito grato, Sérgio. Só 3304, sem restrições até 2000. 2000 direto, 3304. Oceano 6312, é o número 3 para pouso, velocidade 250 nós. O número 1 passou Duna e o número 2 está ao norte, 30 milhas, o voo 3304 da TAM. Oceano 6312, reitero, o número 3, velocidade 250. Câmbio. Torre Salvador, bom dia, gol 2199, estamos na final, baixado para lá. Gol 2199, bom dia, tráfego avistado. Ah, tá, 180 com pouso, zona 0, vento de 180 graus, 9 nós ajuste zona 0 na meia. 180 com 9, temos livre pouso, gol 2199. Alô, Salvador, bom dia, é o Azul 2796, destino de uma pessoa, da Golf, na Lima 2. E 796, bom dia, informação, hotel, tanto cópia? Tanto cópia. Autorizado, Salvador, de uma pessoa, via Golf 677, conforme rota. Nível autorizado 190. Decolagem da 10, curva à esquerda após. Saída Conde. Acionando o transponder 0274. Controle opera 120 decimal 8. Copiou aerovia Golf 677. Nível 190, 190. Decola curva esquerda, saída Conde. 0274 é o transponder 120 decimal 8 é o controle. Reitero o ajuste no 096, Oceano 6312. 1-2-1-1, 2-1-1, obrigado. Não entendi o restante da matrícula, confio. Mike Alfa Juliette. O Alfa Juliette na ponte 11 solicita autorização para ser revocado para o pátio 3, posição 3. Cidade para 220, 2209. TAN 3830. Passou o nível 150, chame Recife. 12545, câmbio. 12545, bom dia, fica com Deus. Primeiro abraço. E Alfa Juliette, até através do seu nome, se chama tudo. Obrigado. Essa prova autorizada, portanto 3304. 3304 está passando a bela Bahia de Aratu. E nós desejamos ainda, caso cheguemos a um acordo, que voe direto para o Rádio Farol Simbra, a minha aproximação e pouso pista 190, dando 3304. Poderia passar uma milha de Simbra, a direita de Simbra com a vetoração aí pro a 190, pode ser? Pode, o senhor tá visual definido entre nuvens? Não, negativo, completamente visual. Muito bom, você pode interceptar sinal entre duna e o externo, tá bom? Tá ótimo, obrigado. Positivo, voando duna em descida para 2000 pés, o oceano 63 no 2. 2000 pés, o jato elétrico Tá bom, meu índio Novo Emeral, mas está autorizado, câmbio. Obrigado, índio Novo Emeral. O senhor 6312, reduz a velocidade para 170, 170 mais. Então, 3304, duas milhas para o externo em aproximação, cheque o trem, torre 11895, nossos agradecimentos. Obrigado, boa. Torre Salvador, bota 3304, uma milha do, de Simbra, baixa travada. Pé 3304, tráfego avistado, livre pouso pista 90, vento de 190 graus, 09 nós, o ajuste anda 096. Ciente, livre pouso na 10-3304. Aeronave Natan, o voo 3304 está passando o marcador externo com a velocidade inferior à sua. Câmbio. Positivo, chame a torre 11895, câmbio. 11095, bom dia, informação céu, pronto, cópia. Chega. Autorizado, Salvador Confins, via Pesilô 21, conforme rota, nível 360. Decolagem da 10, curva direita, árvore Alefa. 5126, controle 1208. Ficou autorizado com fins, nível 360, via Perizulu 21, decola da 10 com curva direita na Arbor, transição Elefa. 5126, transponde 1208, é o controle. Reporta nessa para o pronto, 1095. Correto, 1095. Então, número 2 para pouso, o ajuste 1096. 096, 6312, confia no aeroporto. Fala, Salvador. Fala, Salvador. Europa, Mike Alfa Juliette, através do portal 9. Confirme que continuamos o reboque, mantém a posição. Afirmo, pode continuar. Me chama no através do portal 612, ok? Ó, se der, portal 612. 304, solo Alzuna 7. Libera a primeira direita agilizando por gentileza. E solo número 21, décima 1. 21 não liberando. Papa Romeo, Índia, Novo Amaral, Alfa, controle. Prossiga, controle, Índia, Novo Amaral. Chame a torre, frequência 11895 e solicite instruções para pouso. Foi um prazer, até a próxima, Câmbio. Prazer, até a próxima, 2895, Índia, Novo Amaral. Guardião 09, prossiga. Tá 3304 livrou. Tá 3304, salvo 211. 211. Oi, Salvador, tá na proa da rotatória, Papa Romeo Índio November Alpha, visual com campo. Gente, o Índio November Alpha reporta na vertical da RIMAR. Vertical da RIMAR vai reportar Índio November Alpha. Na Juliette. Chama antes da Juliette, 3304. Guardião 09 confirma, decola direto, comprou whisky? Só prossegue inicialmente com o próximo. Gente, o Guardião 09 reporta pronto para decolar. Puxa na 6312, solo para o 19, solo no 21. 21, na 6312. Da Juliette, 3304. São 3304 após a aeronave da Aero Europa, ingresso Juliette, portão 7. Juliette, portão 7 após o Aero Europa, São 3304. Sierra Kilo Índia, bom dia. Informação hotel, só um instante, cópia, confirma, pátio. Excelente. Oi, chamei a 312, bom dia, Alfa, chamante da Juliette. Alfa, chamante da Guardião 09, a torre? Confirme o tempo de voo? Oxana 6312, Juliette, portão 3. Jack Lu India, pronto, cópia. Tchau, tchau. Opa, Romeo, Delta, Papa Fox, esse é o controle de Salvador. Vamos encurtar a trajetória, vapor? Vamos lá. Positivo. Ajuste 10 no meia, desça para 4000 e voo direto para Duna. Duna e LS, pouso, pista 10, câmbio. 4000 direto Duna, sobre o DC3, obrigado. 17. correto para acionamento táxi decolar, chama Torre 1-1895, ajuste no 0-1-6-0, que no Índia, bom voo. Livre acionamento, acorda por um táxi, o Sierra Kilo Índia. Helicóptero Hotel Juliette Serra, o transponder é o 0146, retorna da plataforma, chama ingressando na CTR, ajuste no 0146, helicóptero Hotel Juliette Serra. Alô, 2, Litoral Sul, controle 109.8, muito obrigado, foi retorno, bom dia. Índia November Alpha, livre pouso, pista 17, o vento 200 graus, 089. Livre pouso 17, Índia November Alpha. E aí, pronto, puxa acionamento no 2. No momento, eu tenho uma aeronave já autorizada, Duna 4000, e o senhor teria que aguardar. Talvez não fosse conveniente no momento. Positivo. Transponder 0146, Hotel Juliette. Cordial, bom dia, Guardião 09. Cordial 09, controle, meu cordial, prossiga no voo visual e sempre na escuta, chame através do Corolla Bar. Chamará através na escuta permanente, três rádios, sempre. Fala Salvador, Michael Alfa Juliette, informa que já concluiu o reboque nesse momento. O Sierra Kilo Índia, livre táxi, reporte na Papau, ajuste na 0-6. Na Weber Alpha, solo aos 2-3. Livre o backtrack, repórter liberando na Oscar. Confirme. Equilíndia, ingresso 1-7. Repórter alinhado e pronto. Fica atento ao Charlie 150 taxiando. Liberará na Oscar, ok? Está livre o ingresso. Pista 1-7. Repórter alinhado e pronto. À sua frente prossegue um Charlie 150. Vai liberar na Oscar. Ah, ok, obrigado. Autorizado Salvador Recife via Upper Zulu 1-7, nível 350. Decolagem da 1-0, curva à esquerda, Puca, Jamo, Caju. 5-0-5-5-1-2-0-8. Correto, chama pronto, 21. Meia para o táxi com 59 a bordo, 4 horas de autonomia e alternativa Salvador. É Maceió. A Azul 2796, livre táxi até o ponto de espera da 10, bate 3, bate 1 Ninja, no ponto de espera Torre 1895, ajuste 1096, boa viagem. No ponto de espera, distância 1895, via 43, do Azul 2796. Já no Vendezito, copiei, hotel confere. Só um instante, cópia. Porra, meu, Delta Papa Fox, para sua informação, tráfego 1 hora, 15 milhas, rumo oeste, helicóptero a 500 pés. Não irá interferir com a sua aproximação, câmbio. Silêncio, Delta Papa Fox. Capitão Guardião 09. Ah, positivo. Passei a receber o modo Charlie, agora tinha subido. Conquista nível 280 via rota, decolagem da 17, curva direita, árvore elefa após o pilar. Transponder 5134, controle 120 decimal 8. Dia 0, sem restrição de ativo, índia. Não vem desde chama a torre 1895 para acionamento. O ajuste no 096, bom voo. Gol 2095, portão 5 autorizado, chama táxi. Gol 1095, inicia. Azul 2796, bom dia. Está autorizado a alinhar e decolar da 10. O vento, 180 graus, 109. Livre de alinhamento e decolagem, professor. Já no Vembezito, livre acionamento, reporta para um saco. Serra Quilo Índia voando Argo, para sua informação, tráfego 12 para 1 hora, a 9 milhas e meia, 3 e 200 em descida, apenas para informação de tráfego, porque o senhor já o superou. Câmbio. Obrigado, gente do tráfego, serviço com isso do ticket, Serra Quilo Índia, obrigado. Delta Papa Fox, matrícula sugestiva, ILS autorizado, câmbio. Obrigado, Delta Papa Fox. Helicóptero, hotel Juliette Sierra, chame a torre, frequência 11895 para instruções e até uma próxima oportunidade, câmbio. 11895, muito grato, meu amigo, bom dia, bom trabalho, até daqui a pouco. Certo. Salvador, bom dia, o helicóptero Papa Romeu, Sérgio de Serra, procedendo as plataformas, está livrado 1500 para altitude de tráfego. Gente, o hotel Juliette Serra, reporta por gentileza na vertical do farol de Itapuã, o ajuste em 1096. 1096 do ajuste, reportará para a vertical de Itapuã. acertou o curso localizador Delta Papa Fox. Positivo, 4 milhas e meia para passagem sobre o marcador externo em aproximação. Reduz a cheque do trem e chame a torre. 1-1-8-9-5, câmbio. 18-9-5, bom dia, até daqui a pouco. Boa. Mandou bom dia o Papa Romeo Delta Papa Fox, 3 milhas do externo. Papa Romeo Delta Papa Fox, continua a aproximação, reporta no externo. Com o trem checado, o ajuste indo na 0 na meia. Passará a Delta Papa Fox. Comando esquerdo, azul 2796. O azul 2796, a decolagem falso 33, o controle 120.8. Tenha uma boa viagem. Controle 20.8, azul 2796, obrigado. O helicóptero Papa Romeo até a Juliette Serra, bloqueio da Porta, em lado da direita. Salvador, bom dia, o azul 2796. Azul 2796, o controle Salvador está em contato, o radar prossiga como autorizado. Câmbio. Prosseguindo, subindo 90, saída Conde, o azul 2796. Serra 9 BBT, livre táxi, suporte na Papá, ajuste na 0 na meia. Passando externo com o trem baixo checado, visual Delta Papa Fox. Papá Romeo, Delta Papa Fox, tráfego avistado, livre pouso na 0, vento 190 graus, 109. Eu informo um helicóptero. O Alfa Sierra 65 à sua direita, não interfere com o pouso. Este é o tráfego no TQ, está livre pouso para o Delta Papa Fox. Tá, Otávio, gol no 095. Temos 115 a bordo, 2:49, Galeão. O hotel Juliette Serra está visual com o 145 na final da 1-0? Afirma, Silva. Tem condições de cruzar?